amor, meu grande amor, não chegue na hora marcada. Assim como as canções, como as paixões e as palavras. E veja nos seus olhos, na minha cara lavada, e venha sem saber se sou fogo ou se sou água. Amor, meu grande amor, me chegue assim bem de repente, sem nome ou sobrenome, sem sentir o que não sente. Pois tudo que ofereço é meu calor, meu endereço, a vida do teu filho, desde o fim até o começo. Amor, meu grande amor, só dure o tempo que mereça, e quando me quiser, que seja de qualquer maneira. Enquanto me tiver, que eu seja o último e o primeiro. Quando eu te encontrar, meu grande amor, me reconheça. Pois tudo que ofereço é meu calor, meu endereço, a vida do teu filho, desde o fim até o começo. Amor, meu grande amor, que eu seja o último e o primeiro. E quando eu te encontrar, meu grande amor, por favor, me reconheça. Eu quero ouvir vocês. Tá bonito, hein? Quero ouvir de novo. Eu vou com vocês. Pois tudo que ofereço é meu calor, meu endereço, a vida do teu filho.